Tipo, a gente espera no zero pronto, TAM 3399. TAM 3399, autorizado a alinhar e decolada 10, vento 050 graus, 059. Ali decola no zero, TAM 3399. TAM 3399, decolada 15, chame agora o controle, 120-8, uma boa viagem. 208, bom trabalho, boa semana. Controle Salvador, bom dia, TAM 3399, decola da Euleda, vai cruzar 2000. Bom dia, TAM 3399. 99, vigilância direto, posição Leda. Direto Leda, TAM 3399. Tá 3399, você fez uma pequena desvio à direita na, da Prodileda, na Pro 230. Gente, tá 3399. Webjet Juliette Índia, chame Torre 1895. Afirmativo. Solução mandou Webjet Juliette Índia? Juliette Índia, prossiga. Uma solicitação de reboque pushback da posição de número 6 do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Sembi Web Juliette Índia, reporte para ingresso no pátio principal. Afirmativo, reportaria. Tá, 3399, chame agora sendo Recife na frequência 125 decimal 1, que é uma boa viagem, bom dia. 125 1 com Recife agora, bom trabalho, boa semana. 33 na frase. Paulo, Salvador, bom dia, TAN 3601. 3601, chame Torre 1895. Web Juliette, localizado ingresso no 41, no reporte acionado no portão 05. Afirmativo. TAN 3601, minha torre. Ajuda. TAN 3601, copia 360 para São Paulo. Afirmo, já estou circulando. TAN 3601, autorizado Serra, Bravo, Serra, Papá. Eu presumo 16 até Bravo, até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Nível 360, saída da El, Leda, após Brice. Decola da 10 com primeira curva à direita. Acione 51 65 frequência do controle 120.8, é o TAN 3601. Autorizado São Paulo, Congonhas, decola 360. Super Zulu, 16 até Bravo, até o Zulu, após rota do plano. Saída da El, Leda, após Brite, ingressando na Super Zulu 16. Decola da 10 com curva à direita, responde 5165, controle Salvador 1208, 360. TAN 3601, no cotejamento correto, confirme o portão empate. 29, né? Gente, no portão 09, reporte quando pronto. Juliette, ainda estou retorno. 3601 possível. Para confirmação, após a saída da Euleda, voa direto Brito. Afirmo, da Euleda Brito, direto Capital Lopes, o voo 196, até Belo Horizonte, após 3, após direto conforme rota. Da Euleda, direto 13, intercepta o peso Lula no meio, até Belo Hotel Zulu, 13, conforme rota. Afirmo, tá 3601.